GP 2L. Tu conhece o GP, famoso em todo o Brasil. Amou minha piroca, chupando bala house. Deixou refrescante a cabeça do meu pau. Ela é profissional, novinha safada. Hoje no barraco vai tomar madeirada. Hoje no barraco vai tomar madeirada.